Isso é para 3 mil pés, altímetro 1012, o meu Lima. O meu Lima. É Lima, 012 para 3 mil pés. 624 para puxa e acionamento. Autorizado, chame táxi. Chamará para o táxi, 624 graças. Fome para a modificação. Dá pra gente comprar a roda, cara? Informe para modificação. Marinho? Oi? Cacalho, um abraço. Quem? Localizador visual 576. O pé de aproximação é chame torre 18612, web 576. 286, obrigado. Boa noite, web 576. 576 é avistado na final, check 30 e pouso. Vento 100 graus, 102. Livre pouso 5716, reportará abaixo da lata. Travado 5716, autorizado pouso. Afirmativo, livre pouso. Romeu, Romeu Lima Visual propõe, seguir para o rotatório. Modificado a partir de agora, 013.000, prosseguir em condições de zona, descendo para 1.500, com 1.012, plano rotatório. Comigo, Romeu Lima. 1.012, rotatório, obrigado. Poderia confirmar o vento para o Romeu Lima? 085 com 10 nós. Confirme. 085 graus com 109. Espera pronto, fim de tráfego nacional 6224. Trabalha, mantém 6224. Ali mantém 6224. Sete, eu sou aos 39, livre à direita, táxi via Alfa e Kilo, parte 3, na minha escuta. Alfa, Kilo, parte 3, na sua escuta, boa noite. É 224, livre decolar, 100 graus, 8 mais. Livre decolar de 6224 graus. 6224, decola os 42, controle 1935. 1935, boa noite. Controle, boa noite, o Chile 6224, decolou na PUC. Chile 6224, contato radar na decolagem, submantém o 190, direto Jama, por juízo. Após 2000, direto Jama, o 190-6224. Estou ali no aeroporto. Topo? Positivo. Chame torre 1862 para ingressão no circuito de tráfego. Claro. Romeu Lima. Romeu Lima, continua a aproximação setor norte, vai prosseguir no 7? Positivo. 7, reporte na final do ano 7, sem checado nenhum. É, mas continua o vento. Vento 100 graus, 8 nós. Boa noite, Romero Lima. Prossiga, Lima. Aqui, aproximando da base da ONU. Sim, check o trem, já tem livre pouso no 7, vento 100 graus, 109, Lima. Livre pouso na 17, na Lima. Uma boa noite, informação alfa. 3600, aciona a identificação, desça e mantenha 2 mil pés, altímetro 1012, chegada mais. Salvador, boa noite, 3600, informação alfa. 3600, identifique, desça e mantenha 2 mil pés, altímetro 1012, chegada mare. Ok, 2 mil pés, 1012, chegada mare, poderemos voar em Itapetão. Autorizado. Obrigado, Itapi 3600. Direto ao 2000. Lima, seu solo 47, autorizado táxi até o seu pátio, estacionar frequência livre. M224, voo Aracaju, chame Recife, 12685, alterno 3365. 12685, 3385, voo de Aracaju, 6224, boa noite. Alternado 33625. 33625, muito grato, 6224. 60 livre LS, informe estabilizado no localizador. Gente, apertaremos estabilizado 3660. Desculpa, 3600. Dado 3600. Aproximação, chame torre 1862, já tá 3600. 86, boa noite, Santos, bom trabalho. Uma boa noite, TAM 3600, aproximação final, baixa travada. 3600, livre pouso, bicho no zero, vento 100 graus, 109. Gente, autorizado pouso no zero, 3600.